Lima Romeu Romeu, táxi autorizado, Lima Mike Quebec. Na Quebec, mantém posição, chame o solo e corrigindo a torre, 18,5 para o cruzamento. Lima X-Free, tem condições de agilizar o táxi até o ponto de espera da pista 17? Tem uma aeronave para ingressar para o pátio da Aerostar? Se eu pudesse agilizar, ajudaria muito. Lima X-Ray, autorizado o táxi até o, a cabeceira 17, táxi pela pista, reporte alinhado ponto cabeceira 17, o Oscar Lima X-Ray. X-Ray, tem condições de agilizar o táxi até o ponto espera, até a cabeceira 17? Tem uma aeronave que é transporte de enfermo aproximando já na, para pouso na 17. O pátio 5, ao estacionar frequência livre, Lima Romeu Romeu, agilizando o táxi por gentileza. Chama a torre agora 118, meia dúzia, Ecos Lima Zembera. Zembera, graças. Torre de Papatango, Ecos Lima Zembera. Ecos Lima Zembera, reporte na curta final da 17, Ecos Lima Zembera. O vento 070 graus 029, Querengal 9019. Positivo, reporta ali na curta, Zembera. Chegada, maré. Desce na maré para 2000 pés, 1019, 3896. Esse que eu gosto, 2000 pés na maré. O solo Gol 983 para o táxi. 114 a bordo, autonomia de 3,40, alterna com 15. ELF 4207. Autorizado via pátio Índia Alfa, ponto de espera chame torre 18,6. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 18,6, 983, bom dia. No novembro, o vento 090 graus 029. Autorizado pouso pista 17, reporte de trem checado, visual com a pista. Luna Vera. Maxway decorado aos 24, controle 120, decimal 8. 24, 108, essa aí. Salvador de Oscar Lima X-Ray. Oscar Lima X-Ray sobe 120, mantenha-se barbô. Oscar Lima X-Ray. X-Ray. Torre Bom Dia, o Gol 1983, ponto espera, pronto. 1983, ali mantém pistono zero. Ali mantém no zero, 983. Interceptando a sinal 97, embaixo a casa, Ecos 1 novembro. Ciente, autorizado pouso pistão no 7, o vento 1 centena 029, Kenegão na 019. O Eco Zulu November. Zulu November. Decola 1983, vento variável com 2 nós. A linha e decola, dá no 0983. Zulu November, informa o Pássaros na final da 1, a curtíssima final da 1-7. Curva esquerda após a decolagem 5521 é o código, 1208 é o controle. Você pode fazer até quem desvia a esquerda, Sam? Autorizado de desvio, os outros lembram que sei. Pela esquerda. Chama pra pushback, tá no mesmo. Report ready for taxi. Zulu November, solo aos 27, confirme pátio 4. Ciente até o pátio 5 então, táxi autorizado à sua direita até o pátio 5, Eco Zulu November, estacionar a frequência livre. Eco Zulu 1983, decolado aos 27, o controle 120 decimal 8. 1208, bom dia, 93. Confirme. Para pushback, acionamento, voo no 397, posição 03. 19. 397. Decola da Eleda. Controle, boa tarde, voo 93. Desa chama torre Santo 18, meia dúzia, azul 4207. 18, meia dúzia estabilizado, 4207 azul. O 983 sobe 360, vou dar. Para o 360, gol 983. Passo Climax aí, controle. Consiga. Tá. Ok, tô percebendo que não atentou as restrições da saída Arbor, confirma. Na prova de Arbor, sente, o Oscar alimentou aí. Afirmativo, não percebeu as restrições da carta? Negativo. Baixou e travou? Sim, senhor, baixar e travar. 4207, autorizado pouso pista 10, vento variável com 5 nós, Kenegão 10, 19. Livre pouso, atingiu o visual agora com 2 mil pés, 4207. Índia M Alpha, on holding point, contact tower 118.6. That's via April 1, India M Alpha, on holding point, call to tower 118. 3896, controle. Adiante. Ok, vetor para evitar tráfego, curva agora à esquerda na Pro 340. Esquerda 340. 4. Nossa, que ele não é que sei, controle. Escuta, Clay. Rua Sul agora para livrar tráfego. Confirme. Rua Sul agora. Sim, para Sul, gente, aceito. Bom, 397 está aguardando apenas a passagem do passarelo da retaguarda. Estamos no braço 7. 8280, eu acho que ele não sei. Hold point, runway 10, ready. Passarelo 2223, hold short, hold point, runway 10. Hold short, hold point, runway 10. 260, identifique e desça para o 050, chegada à Mari. Costa Lima X-Ray, qual a sua pro ideal para o destino? Lima X-Ray, controle. Siga! Pro ideal para o destino, comandante. Pro ideal 262. 2223, line up and maintain runway 10. Line up and maintain passarelo 2223. Passarelo 2223, here to line up and maintain runway 10. Voo no 983, chame Recife 1-3325 alterne 1251. 1-3325-251, gol 983, boa tarde. Do 4207, solo os 32, livre à direita ao livrar solino dos 1 decimal 9. 219, o 4207. Do 2223, you appear to take off runway 10, wind 160 degrees 07 knots, KNH 1017. Here to take off runway 2223. Correction, KNH 1019, passenger 2223. 1019. Passaredo 2223, airborne at 34, and departure control frequency 120.8. Okay, now departure control 120.8, Passaredo 2223, have a nice day. Departure control, passenger 2223, good morning. Gabarito 2223-260, saída Arbor, vigilância. 5-2, 5-2-6-0, Arbor, departure. Artax Gol no 397, alterna confins com 4 horas e 20, 1-3-2 a bordo. Taxi de Alfa, ponto de espera, chame torre de 86. Alfa, quando ponto de espera de 86, Gol no 397. Azul 4207, vai ficar atento ao início de táxi do Gol com a pintura da Varig e o portão previsto, o seu portão 01. Ok, vai pro 01, observando o Gol com a pintura da Varig. Estabilizado ILS, baixado, travado, 3896. Chame torre 118, decimal meia dúzia, 3896. 2 Salvador, bom dia, 3896. Meia milha pro externo, baixado o trabalho. Confirme a última aeronave que chamou a torre em Salvador. Confirme a última aeronave que chamou a torre em Salvador. Salvador 3296 da TAM. Vai passando o externo, baixado o trabalho. 3896, mantém escuta. O meu 397 mantém o posto esperado no zero. Mantém o posto esperado no 397. Então 3896, tráfego avistado, autorizado pouso pista no zero, vento 140 graus 0612 nós. Cheque o trem, que negão no 019. Vierra, o pouso está autorizado, Vierra, confirmar o vento? 0150 graus 0612 nós. O TAM 3896, que negão no 019, cheque o trem. Baixado, travado. Autorizado pouso pista no zero, no 3896. Okay. 140, puxa, será no 2, sempre anistar. Tímetro 1019, autoridade LS, reporte estabilizado. 2019, gente, Tuba 125, Oscar Lima X-Ray, modificado aos 39. Latam 3896, seu solo aos 40, livre a pista à direita, livrar sua linha do zona decimal 9. Direita 219, 3893. Posição 1251. Alô, Salvador, bom dia, tem 3896. 3896, táxi autorizado Alfa Juliette, portal meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, 3896. Alô, Xenero 6140, estão prontos para o táxi, a bordo 105, 4 horas, Natal. Indy Alfa, ponto de espera, chave torre 186. Indy Alfa 186, obrigado. Iniciando da pistão no 0,1 na 397. 97, 1950, 0612 é nóis. Autorizado a decolagem de pistão no 0. 7, 1937. Leme 140 ali, mantém pistão no 0. Bom dia, Oxalé 6140, ponte terra da 10, pronto. 6140 ali, mantém pistão no 0. Me mantém 9 a 0, 6140. Uno 397, decolado aos 43 e o controle 127, 120 decimal 8. 1208, bom, 397. 223, contact Steve Center Frequency 133 decimal 25, enable 125 decimal 1. 133 decimal 25, enable 125 decimal 1, contact 2223. Controle Salvador, gol no 397, decola da El Líder. 397, subou 380, tá sob vigilância, foi pro Adilido. 380 na pro Adilido, gol no 397. Desça para 2000 pés, ajuste no 019, reduza para 1970 nós. 2000 pés, 109, ajuste 1970 nós. Controle Gol no 397, informa que devido a formações vai cumprir o perfil da saída. Quando possível eu vou ali informando ao mesmo Gol no 397. Entendi. Joker 26, identifique e desça para 4000 pés na chegada bom, se ajuste no 019. 260, estabilidade. Você Série 5954, esquerda por 190, limitado pelo localizador para sequenciamento. Esquerda 190, está no localizador. Controle Bono 397, possibilidade de voar Redding 260 por 15 milhas devido a formações? Afirmativo. Gente, Bono 397. Oi, Salvador, muito bom dia. O Triple Papá Romeu Lima. 26. Bom dia, Triple Papá Romeu Lima, prossiga. Decolado do Circo de Chão Costa Azul, 01 com a bordo, acionado 0140. Está agora na através de Paris. Gente, vai manter 500 pés? Afirmo, senhor. Informa o final para pouso. Vai falar final para pouso, Papá Romeu Lima. Gol no 260, torre 1, 18, decimal, meia dúzia. 26, gol 1, 260. 260. Continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, ventou no 50.08 mais. Reporte embaixo travado. Série 5954, esquerda por 130, reporte estabilizado. Salvador, bom dia. O Xenem é 140, decolador 48, cumprindo Pucara, Aracaju. Subo 350, vigilância radar, o Xenem é 140. O 40350. Controle Gol no 397, curva esquerda, apurando o líder. Gente no 397. Negão no 019. Reporte, confirme, baixou e travou? Afirmativo, baixou e travou. Bom dia, 3198, identifique, desça ao 050, chegada Mari. 050, chegada Mari. Troca 2-2, chame torre 1-1-8, decimal meia dúzia. Fala torre 1-1-8, decimal meia dúzia. Torre Salvador, G-2-2, tá fui ali, é. Uno 260, solo ao 50, livre à direita, autorizar solo em 1, 2, 1, decimal 9. Livre à direita, 1, 2, 9, bom, 1, 2, 6, 0.